Vegas and a Moon. Deixa eu lá. 1184, sim, te mantém a ponta de espera da ONU. Mantera. 1094, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10, observando a aeronave da Azul taxiando para o ponto de espera. E no travesso portão 08, que atenta ao fólogo da infra-aero balizador devido a obras nas proximidades do gate. Pega o Juliette pro 8, sentido para a Azul e no travesso 08 atenta ao. O 1184, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Alinhe e manter pistão na zero com o 1184. O 4207, livre da restrição de velocidade em bom. Seguro 2065, decolar 29, controle 1208, base. 208, muito obrigado, bom dia. 2 Salvador, azul 2770, aproximado, ponte espera da 10, como número 2. Azul 2770, mantém o ponto de espera da 10. Já mantém o ponto de espera da 10, azul 2770. 10, antes da faixa de rolamento. Prossegue até o 10 e atenção, balizador. Estará dentro da área de entrada. Excelente, linha 140, cópia. Cópia, 140. Autorizado, Maceió, nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, subida Pucajano, Aracaju, via pergunta 17. Transponder 5406, controle 120, decimal 8. Autorizado para 350 para Maceió. Decola da 10, curva esquerda, sai da Pucajama, Caju. Transponder 5406 e o controle 208. O Xenem é 140. E a 140, posicionamento correto, repartura para o pushback e acionamento. Repartura pronta, repartura. É 140. Às 7 milhas, indo na quilo. Até 7 milhas, autorizado coral. Obrigado. O 2770, autorizado alinhar e manter pistão 10. Autorizado alinhar e manter no 0, 2770. Autorização com ruim, Vicente e Juliette. Sérgio, voado 1, da presença? A pia tem mais de 7, 7, 7, 7. Certo, autorizado, voo inicialmente 27 ao nível de voo 060. 060, conforme. Transponder 5177, controle 120, decimal 8. Afirmativo. 360 está aprovado para São Paulo Congonhas. Pista no 0, curva à direita. Prossegue da saída da Euleda Mótima. E a Pesuru 16. E conforme. Corrigindo. O Pesuru 10 por base e a Pesuru 16. Conforme. 5177 eu transponder. E o controle de saída 208. Ou no 621. Romeu 21 é correto, repartir para o pushback acionamento. Tá. Autorizado, direto Romeu Fox 018. Muito obrigado, Romeu Fox 018. Azul 2770, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 119. Autorizado. autorizado decolagem, azul 2770. Coroa 230 inicialmente? Afirma aqui, curvando para 230. Sim, usando a proa 230, seu limite será 1,9 milhas nesta proa. Após 1,9 milhas, coral. Azul 4207, vista para 2010, o ajuste no 020, autorizado, sinalia tranquilo e já está estabilizado. 2000, ajuste no 020, azul 4207, é importante. Azul 2770, decola 34, controle 1208, bom voo. Controle 208, boa. 23, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Ciente, recife 3325, alternando 251. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Azul 2770 decorou no perfil da Coral, acionando 1710 para 180. Azul 2770, contato radar, sua para nível de voo 180, autorizado direto Coral. 180, autorizado direto Coral, azul 2770. Gol 9648, posição 62. Ponte 62, autorizado chame táxi, gol 9648. Demora táxi, 6648. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, passete final IF, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, boa tarde. 1184, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, 2145, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Azul 4207, avistado pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2. Autorizado pouso na 1-0, azul 4207. Sona 3198, bom dia, sono identificação, deixa para nível de voo 060, via chegada na área. É a área, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060 Obrigado, ITAP. Tá 3198. Autorizado via Pátio, finja, com temperatura 118, decimal 95, ajuste na 020, morro. Atende com a cara 295, 020, minha patroa de ligar agora. Azul 4207, Solo 39, olho para 1-2-1-1. 1-2-1-1, após o ataque, falamos que colidiu com o pássaro da EFA sobre a pista. Sim, te informaremos em breve. Tá 3198, controle. 3198, me escuta. Tá 3198, informa que a pista encontra-se impraticável, devido à última aeronave que acabou de pousar, colidiu com o pássaro. Inicie redução e aguarde instrução. Tá 3198. Tá iniciando redução de velocidade, aguarde a instrução e 3198. O Bruno 648 informa que a aeronave que pousou agora o Embraer 190 da Azul informou que colidiu com um pássaro na pista. Nós vamos providenciar uma vistoria agora para recolhimento do pássaro, ok? Ok, gente, eu vou no 648. Uno, autorizado? Quando possível, por gentileza, teria como informar ao solo salvador se houve algum dano na aeronave? Aparentemente não, pegou aqui no para-brisa da aeronave e não aconteceu nada não. Sim, graças a 01, autorizada. 01, obrigado, 417. 307, poderia confirmar mais ou menos em que altura da pista a colisão? No primeiro terço da pista. Primeiro terço da pista, graças. Mais ou menos aqui no través onde a gente está passando. Roda, presente. Roda, coordenação. Arrumou o idioma aqui, autorizado, direto coral. Coral ou ideal? Correção, ideal. Correção, ainda naquilo. Azul 2770 autorizado, essa é o nível de voo no 80. Passa 1 no 0, solicita a confusão de seu 160. 160, sim, estou mantendo o nível de voo 160, azul 2770. Passa 3198, pista liberada, vista para 2010, o ajuste no 020, autorizada, final de acesso e repassabilizado. 2 com 1-0-0-0, autorizado o LFM 3-1-9-1-7-1-1. Romeu Delta, Romeu Charlie, acione identificação, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 020, via chegada perto. Autorizado portão 03, semi-táxi. Lembrar táxi, bola 62. Oceaner 6140, ponto 8, autorizado o pushback, chame táxi. Então está autorizado o pushback, acionamento, chama lá o Oceaner 6140. Palomeu, Fox Serra Novembro, acione identificação, vem na Prode Mari, para interceptar a chegada a Mari, deixa para nível de voo 060. Confirma, 6140? Afirmativo. 6140, ciente, retorna, seu conduto é mais pronto. Formará. T48, decola 47, controle 1-2-0-8, bom voo. 08, 648. Boa, 648, decolando, escuta. Drone 648, contato radar, sua para nível de voo 350, via sua da PUCA. 350, na PUCA, 648. Autorizado, chamei de acionamento, reporte táxi. Autorizado, chamei de acionamento, reporte táxi. Salvador, volume 621, aerotáxi com 4 horas e 16, de autonomia, com fins de alternativa, 180 a bordo. Volume 621, autorizado, táxi, até o ponto de espera. via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, adiciona 0191. Eu atiço, via Índia 295, 1019, gol 962, estamos iniciando. Tá 3198, completo final LS, chame a torre 118, decimal 95. 2195, TRA, tá 3198. Salvador, aciona identificação, autorizando chegada a mar e desce para nível de voo 070. Inicialmente uma chegada número 3 na aproximação. Azul 2770, mata nível de voo 960, a 3.4 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Azul 198 na escuta. Ah, escuta, tá 3298, bom dia. Bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 129. Autorizado, pouso, pistão 10, tá 3198. Fono 648, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 3285, 1245, boa, boa, 6 para 2. Capão Romeu, Fox 7, Serra November, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019, autorizado, assinale a Fox 6, já está estabilizado. Foi para estabilizado, Fox 7, November. Romeu, Índia, Mike Kilo, controle. Papai Romeu, Índia, Mike Kilo, 5, 4 milhas, Sudeste, Salvador, serviço radar encerrado, mantém as condições visuais, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, na frequência 120, decimal 1. Ponto de espera, atua em 118, decimal 95, ajuste no 019, voo. Autorizado, táxi de Apache 1, Índia, 118,95, no ponto de espera da 10, 10, 196, 140. Voo 1621, autorizado a linhar e manter pistão 9. E manter voo 621. Tan 3198, Solo 54, Oliveira pista 1219. Uno 621, autorizado decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Autorizado decolagem, vento 1-0, 1-6-2. Sete, quatro, zero, dois, para nível de voo 050. 050, né? Informa que o Olimpo está tentando contato com a Angélica. Isso, 07, na escuta do controle. Salvador, bom dia, o Ocean é 6140, próximo, ponto espera da 10. Oceano 6140, bom dia, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, Oceano 6140. Voo 1621, decola 56, controle 1208, bom voo. 08, bom dia. Controle, Salvador, voo 1621, decola da 1. Voo 1621, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da 1. É da Elba, no 621, 360. Voo no 864, aciona identificação, deixa para nível de voo 060, via chega da Maria. Está copiando o limbo? Negativo. Peça para o mesmo manter 1.500 pés via corredores e chamar o controle a 2.0 milhas, Salvador. Voo no 739, aciona identificação, desça para nível de voo 070, via chega da Mária. 770, via chegada, vou ficar com a Florizona. Mantém a chegada número 5 na aproximação. Decolar, vento 120 graus, 129. Visada decolada 10, você não é meia 140. Na linha do litoral, passando aí o Monte de São Paulo, informa a coordenação para ingresso corredor até para a pista 10. Excelente, então 3740, informa o mesmo que será coordenado com a torre. Eu copio aí, Olimpo. Estabilizado o ILS, Papa Romeu, Fox Terra November. Papa Romeu, Fox Terra November, completo final do ILS, chame a torre, 118, decimal 95. 295, Léo. Papá Romeu, Delta Romeu Charlie, desça para 2.000 pés, o ajuste 1020, autorizado, a final do efeito e responsabilizado. Para 2.000, passar a estabilizar, né? Isso aí, Delta Romeu Charlie. Então, 3740, desça para 4.000 pés, o ajuste 1020. 4.000, 1020, né? 5.9, controle 1208, bom voo. 208, acionar 6140. Torre, bom dia. Papá Romeu, Fox Terra November. Fox Terra November, bom dia. Ainda no avistado, confirme a aproximação para o 1-0, mês. Estou passando agora aqui, externo, condições de fazer uma aproximação pela direita curta para 17? Sim, já pode ter o cancelamento do plano instrumento, Fox Terra November. Ok, está cancelando já, partindo para visual para 17 com base pela direita. Fox Serra Novembro, plano cancelado 59, autorizado curva à esquerda, reporte base para final da pista 17, QNH 10119. Serra Novembro, ciente. Para Rua 094, bom dia, informação aqui no confere, autorizado Fortaleza, 2199, após conforme rota, nível 370. Saída Momo, transição Fruti, decola da 10, primeira curva esquerda, transponder 5424, controle 120 desse noite. Tona 094, desligamento correto no 10, reporte para o Xubé Cacionamento. Meu controle, contra 37 Castelo, o limpo recebeu a informação. Tona 3740, obrigada pela próxima, deixe manter a 4010. 1140, proa direita para evitar formações, proa 070 por 35 milhas. Janela 1140, Santo Brasil. Serra Novembro já avistado, posto autorizado pista 17, ventuna 30 graus, 119. Depois 17, Papa Romeu, Fox Serra Novembro, vai travar. Na 094, autorizado que estiver em estacionamento, em coordenação com a equipe de solo, informa que devido à obra de retaguarda, será necessário tratar a aeronave até através do 8. O nome é 21, achando o centro Recife, frequência 133.25, alterne 125.1. Tema chego 332.525, bom dia. Tema 3740, separa 2010, o ajuste no 020, prejada, finalia sexo e responsabilizado. 2000, reporto lá, estabilizado na 3700. Livre das formações, o Xané 6140. O Xané 6140, sente, vejamos. Direto Zamo 6140. Bom dia, o filho confere, autorizado até aeroporto Galeão, via Tonovenda 857, após conforme rota, nível 340, saída da El Leda, após Irume, decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5431, controle 120, desmoida. O Roberto Sali, interceptou o localizador? Sim, Matheus, solicita a coordenação para o Marcelo. Gente, coordena para a torre na frequência 118.95. 395, já. Olimpo 07, mantém-se com os pés visuais, 1.500 pés, via corredores, após Paripe e Ceasa e o ajuste no 019. Vitor, ciência do tráfego, reporte para o cancelamento do plano. Já parou o cancelamento, Delta Romeu Charlie. Ciência, Delta Romeu Charlie, plano instrumento cancelado 04, autorizado curva à esquerda. Reporte base para final da pista 17. Passará de base para final da 17, Delta Romeu Charlie. Controle a composição do 6140, boa hora, azul. O Xené 6140, coordena agora com o centro Recife, na frequência 126.85, alterne 125.45. 2685-2545, tenha uma ótima semana, 6140. firme para a torre. Eu só tenho informado que você está com a gente, bom dia. Delta Romeu Charlie, pouso autorizado pistão na 7, vento 130 graus, 129. Pouso na 7, certo. Então, o Vitorino de Juliette, bom dia. Confirme o horário do plano, destino? Comandante, o Vitorino de Juliette, ainda não possui o plano do sistema. Iremos coordenar com a AIS, a número 2, para a Copa. Confirme, Pat. Gente, autorizado backtrack, primeira esquerda, Pat 5. Backtrack é na última esquerda, né? Corrijo, a última esquerda na OSCA. Papa 3. Voo 864, bora 519, 42. 869 autorizado, né? Interceptar o LS, repete estabilizado. Bordo, 3 horas e meia no destino, alterna 3, né? 3000, repete estabilizado. Sucasso, repete 1 no Índia, até o ponto de espera. O ponto de espera, torre 1-1-8 desse 9-5, ajuste 9-0, 1-9, morro. Isso, 9-9-1. Liberdade, Pati 1, até o ponto 0 da 1-0, chama a torre 295. Obrigado, boa 0-9-4. Azul 4207, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, desvio no 0, após Taubaté, nível 340, saída da El, Leda, Mótima, decola da 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5435, controle 1-2-0, decimal 8. Para 2000, gostaria de estabilizar o voo no 8. Voo 1739, desça para 4010, o ajuste no 019. 739, desce para 4.010, 2019. Bom dia, Salvador. Muito bom dia. Papá Romeu Bravo, CACA. Papá Romeu Bravo, CACA, você falou do Sierra Índia para Índia, continuando no Del Rey, Sierra 8, Delta Lima. Aqui está por... 0135, Papá Romeu Bravo, CACA, gente. Mantenha as condições visuais, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte visual com o serviço Delta Lima. Autorizado entre tudo em fio, brevai, reporta visual. Vou bravo, carta. 7, primeira curva à direita. Segue corredor axé, 1 no mil pés. Aciona 0160, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Turinho Juliette, planejamento correto, 07 a bordo na DEI para acionamento táxi, chama a torre 1895, meu voo. Solo, grito bravo, Papa. Libra, sol 1, 2, 1, 1. Direita, sol 2, 1, 1, 2, 3, 7, 4, 0. Por Índio Juliette, autorizado a acionar, chame para o táxi. Apenas confirmando, posição 4 do Pátio 1. Confirmo, posição 4 do Pátio 1. Ciente. Gol 1739, deixa para 2000 pés, o ajuste na 019, autorizado a frear essa coisa, está estabilizado. 739, desce para 2 mil pés, reduzir 1019, autorizado direto 739, vai passar estabilizado. Dado o táxi, reporte na OSCA. B4, avistado pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-3-9. Boa noite, Zé. Passa em forma bastante fácil aqui nessa posição. Gente. Gente, Olimpo 07, mantém espera sobre o farol de Itapuã, com a curva pela direita, aguardando para aproximação. QNH1-0-1-9. Vitor Índio Juliette é autorizado a alinhar e manter pista 1-7. Solo Salvador, é o American 229. América 229, prossiga. É o American 229 na posição 11 do Pátio 1. Para reboque até a posição 01 no Pátio 3. América 229, número 2, setor, reboque, aguarde. Número 2 para reboque, aguardando, América 229. Mensagem? Além da aeronave nacional, existe algum tráfego restringindo a decolagem do voo 094? Alô, decimal 95. 2, 2, 2, Gol 094, informo que temos mais uma aeronave em aproximação agora na final da 10, ok? É um Boeing da companhia. Gente, Gol 094, nós vamos aguardar ele também? Afirmativo. Vitor Indio Juliette, aguarde para a decolagem. O Olimpo 07 confirma pouso na 1-0. Polo Salvador 3191, solicite estacionamento na posição 05. Tá 3191, autorizado o acionamento, reporte para o PUS. Reportará para o PUS, está 3191. Gol 1739, sinal da 10, baixado e travado. Gol 1739, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Pode dar. O Olimpo 07, informe quando visual com o Boeing da Gol 7, Boeing 737 na final da 10. Confirme. Gente, tem condições de se enquadrar como número 2 na final da 10? Afirmativo. Ok, aporte na final da 10 como número 2, Olimpo 07. O 1739, pouso autorizado pistão 10, vento 10, 0 graus, 129. 1739, pouso autorizado pistão 10. 4207, está livre no portão 1, chama táxi. Salvador, está 3191, solicito posto 10. Está 3191, portão 5, está livre, chama táxi. Chamará para o táxi, está 3191. Gol 1094, informa agora uma aeronave na final da 10P3. O último após será autorizado o seu ingresso. Gol 1739, solo aos 17, ao livrar a pista, solo 1219. Gol 1739, tá livrado, boa. Gol 1739, tem baixo travado. Gente, Olimpo 07, agora pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 129. Livre, pouso para o Olimpo 07. 864, antes da Juliette. Gol no 864, assim que o Boeing, o Airbus da TAM liberar o eixo da taxa em Juliette, está autorizado Juliette, portão 5. Direito no 864. Índia Juliette, autorizado decolagem pista 17, vento 130 graus, 139. Azul 4082, descendo a notificação, desça para nível de voo 050 via chega da Mari. O ajuste na 019. Vai seguir até o 050, aí pelo 019. 4082. Boa tarde. Bom dia. O Vitor Rio Juliette, decolador 19, segue corredor Axé, chame o controle em 120, decimal 8. 20.8, grato, Juliet. 1094, autorizado decolar, pista 10, vento 130 graus, 139. Viva de decolagem da 10, bom 0094. Rádio 4207, taxa autorizado. Direita ainda até a porta espera da pista 10, quando lá torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. Direita ainda, porta espera para o táxi da 3191, tem 226 a bordo, 0340 de autonomia, alterna Campina. Ah, meu pé. Táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. Autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama a torre. 10194, decolado de 21, chame o controle 1208. 208, boa, 0094. Boa, 0094. Gol 1094, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída média. Fabel 370 via Momo, 094. Azul 4207, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 119. Cuidado de alinhar e decolar com a pista 10, pista 10. Tô bravo, papá, na escuta? Positivo, Saulo, bravo, papá, na tua escuta. Vitor Bravo Papá, autorizado o reboque da remota 12 para o portão 04, reporte ao término. Ok, Bravo Papá iniciando o reboque, posição 1241 até a posição 4, reportará ao término. Salvador, ponto 010, pronto. Tá 3191, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e mantenho na 0, tá 3191. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Salvador, é. Obrigado, ICAP. Poxa, né? 6200. Disco 207, decolar 224, chame o controle 120, destino 8. 208. Olê, Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída da EL. Para o 340 via da EL, o Azul 4207. Patango, Vitor Golfo Eco, mantém as condições visuais, o ajuste em Salvador na 019, chame o controle 20 milhas, Salvador. Ok, Certo, 1162, adicione a identificação pelo zero chegada a Mário, desça via para nível de voo 070. São 3191, autorizado a decolar, pistão na zero, vento 1, 10 graus, 13 nós. Colagem autorizada, pistão na zero, da 3191. Uma 094, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2.25.45, obrigado, bote, 094. 10. América 229, na escuta? Prossiga, American 229 na escuta. América 229, coordene com a equipe do Sol, está autorizado o reboque do portão 11 até o PAT 3, reporte ao término. Ok, livre o reboque em coordenação com a equipe de solo da posição 0, posição 11 até a posição 01 do PAT 3, American 229, mantendo a escuta. Reforçará no término. Passa 1600. Então, 3191, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída da ELSA. 340 via da ELSA, 3191. B4082, desça para 2.000 pés, o ajuste 1019, autorizado a finalizar a sua e reposta estabilidade. 2.000, 1019, reposta estabilizado, ajuste 4.082.